temos nosso próprio tempo pra aprender. Cada etapa, a sua maneira de vencer. Cada caso, uma luta, um lutador. Cada fase, um obstáculo, um vencedor. Derrota é um passo pra vitória. Momentos, mantenha sempre na memória. Derrota é experiência pra conquista. Então é importante que tu nunca desista. Eu vou te provar que o bem vence o mal. Se a gente viver mais e não pensar só no final, o importante da vida é a vida. Bora vivendo, pois ela é pra ser vivida. Cada um tem o seu próprio tempo. A gente tá afogado em sofrimento, mas sempre dor é coisa de momento. Monte seu futuro, tome conhecimento que Deus não pôs a gente aqui na terra em vão. Então é bom a gente abrir o coração, a mente, ver que é melhor a gente dar as mãos. Missão, amar os inimigos, perdão, ter compaixão, pois o erro é equivocado. Erro que deve ser consertado, mal deve ser contornado. Deitar pra descansar e dizer muito obrigado, meu Deus, obrigado pela oportunidade. Tenho deficiência, mas posso ter força de vontade. Força de vontade. E é na nossa cabeça que se encontra a felicidade. Oportunidade de aprender. Se esforça pra entender o que a vida tem a oferecer. Nesse planeta todos sofrem todo dia. Se você tem a oportunidade, viva com alegria. Você percebe que a vida é sofrida. Ajude a quem sofre com uma palavra amiga. No globo terrestre a gente tá de passagem. Somos todos de carne, tira essa maquiagem. Blindagem que enfraquece seres iguais. Orgulho, pra que somos todos iguais? Momentos de angústia, agonia, solidão, em que nossos olhos só procuram o chão. É incrível que assim nada dá certo. A gente se fecha, se nega a ver o que tá perto. Andando cheio de desconfiança, nesse momento nos falta esperança. É necessário reformar o nosso interior, encontrar a nossa estima, o nosso amor. Cada um tem o seu tempo de viver, de superar as batalhas, o seu tempo de crescer. Pergunte pra você o que você quer. Ache uma meta e tenha fé. Feche os olhos, fale com Deus. Peça energia pra focar a vista e poder enxergar o dia. Caridade é o caminho. Feche os olhos e vê que tu nunca tá sozinho. Energia negativa sempre tem. Resista, tenha atitudes do bem. Cada coisa tem seu tempo pra assimilar. Cada um tem o seu tempo pra concretizar o projeto de um caminho a construir. Fraqueza todos temos, é só não desistir. No caminho, dúvidas vão sempre aparecer. Ouça o seu coração, pergunte pra você. Todos nós temos o nosso próprio tempo. E o sofrimento é sempre coisa de momento. Levanta a cabeça, enxerga a vida. Ame, perdoe e lute de cabeça erguida. Siga no caminho do bem. Sorria, sorria pras pessoas, pra elas sorrirem também.